momento 2 mil pés, vai ingressar no espaço aéreo Golfe. Mantém a 3 mil e reporte a 20 milhas. O Cardeal 57, tome o rumo 270 e aguarde autorização para prosseguir para 2 mil pés. É o Cardeal 77, com a CSA 3 mil pés, com o 370, aguardando autorização para Brasil. Positivo. É Brasil 2010, estabilizou? Positivo. É Brasil, chame torre no 86, bom pouso. Certo. Célio Matango, 500 pés, reporte a 20 milhas. Vai para qual setor? Corrigindo, vai para qual área? Outro setor, né, senhor? Vai na radial 349. Gente, reporte a 20 milhas. Célio Matango, informe estimado para pouso. Vou parar a 20 milhas aos 12h20 em Flores Santana. 12h20, ciente. TAM 3663D se mantém a 2000 livre LS. Para 2000 autorizado LS, TAM 3663. Controle, poderia confirmar a frequência da torre para o Brasil? 1986. 86, obrigado. Torre, Brasil 20, 10, reta final visual embaixo checado. Brasil 2010, autorizado pouso, pistão 10, o vento 050 graus, 062 nós, apenas o centro da pista 10 está molhado. Positivo, sente. É Brasil. Aguarde pela foto 090. Tá 3663, chame torre 1986, bom pouso. 36, boa. Torre Salvador, bom dia, tá 3663, baixado e travado, 2 milhas para o estado. Bom dia, tá 3663, continua aproximação, guardando pista livre. 63. Juliette, reporte para ingresso 917. Brasil 2010, no solo 49, livre direito, 1219. 1219, gente. Aquela parte que tá molhada, forte chuva, hein? Fique grato. Autorizado Petrolina, nível 080. Decola da pista 10, saída Momo, transição Albo, após seguirá DCT, controle 119.35, após decolagem, curva à esquerda, o tração é 5176. Tango Juliette Bravo Delta, correto, chame para acionamento no pátio 3. Chamarei para acionar, Juliette Bravo Delta. Papatango Lima Kilo Zulu, pronto, cópia. Informe o pátio e a pista que irá decolar. Ciente, está autorizado Paulo Afonso, nível 090, via Whisky 1. Decola da pista no 0, saída Lotar. Cos, decolagem curva à esquerda. Controle 119.35. O transponder 5175. Manter esta altitude está autorizado. A gente vai manter 2.577 aguardando. Ficando apenas o transponder, o Lima Kilo Zulu. Alfa Vitor Juliette, né? Manter pistão no 7. No solo 5-2, liga direito, 1-2-1-9. Livrou 1-2-0-9, são 3-6-6-3. Velho Mantango ao controle. Passando próximo à ilha do Tupete, já está afastando-se direto ou está efetuando o sobrevoo no setor? Sente. Autocoordenação 2345, chamando pouso 12-20, até regresso. Até antes da Juliette. Até antes da Juliette, 3-6-6. Juliette decolou 5-4, controle 119.35. TAN 3566, utilizado o táxi de Alfa, Juliette, portão... Via Alfa Índia, portão 03. Para o 3, né? Salvador, TAN 3663. TAN 3663, prossiga. Está se aproximando da Juliette. Está autorizado o táxi de Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia para 03, TAN 3663. Juliette. É voo local ou vai efetuar o pouso em Veracruz? Só Rota remetida em Veracruz, depois eu agresso. Gente. Stand by 8 clearance to Recife. Roger, stand by the copy. Ground American 980, request flight level 250, 250 is final. Okay, 350 or 250? Sorry, 250. Stand by flight level 250 to Recife. Roger, thank you. 2000. Direita 290, tá descendo pra 2000, cardeal 77. 2011, ajuste. Centro, Chanel 6319. Prossiga. O senhor autoriza pro de bom? 1923. Autorizado o puxa acionamento do porto táxi no portão 04. Portarinho, obrigado. Ah, negativo ainda, só pediu para reportar o amigo 150. Ah, positivo, retorne àquela frequência, mantenha o, a instrução junto ao centro, né, 31. Gente, poderia passar a frequência, por gentileza? Frequência do centro Recife 12685, ao término 2545 no setor. 980, Papa, ready to copy. We're ready to copy, American 980. Clear to receive flight level 250 via upper risk 58. Runway news 10. Puka departure Alpha Charlie Juliet transition. Upper takeoff turn left. Salvador departure 119.35. Squawk 5177. Okay, American 980, we're clear to receive 8, flight level 250. Upper Whiskey 58, runway 10, the Puka departure, ACJ transition, on departure left turn, frequency 119.35, squawk 5177. Faz aguarde vetor final para interceptar o localizador, cardial 77. Aguardando para interceptar o vetor final, cardial 77. Centro, Xanel 631, né? 631, está transmitindo na frequência 1935 deste controle. Ok, vamos verificar aqui também, então ficaremos pelos RF2. 631 no controle. Total 9911, aguarde Recife, o nível, aguarde o nível para Recife, o 310, o total 91. Positivo, nós estamos só comente um probleminha aqui, só seguir esse questão de consulta dos senhores. A interseção da pista começa agora às 9 horas local, né? Existe alguma possibilidade de protelar um pouquinho esse horário ou não? Negativo, já está impraticável. Pista com cabeceira deslocada em 1.200 metros. Tudo bem, então. Valeu, muito obrigado por enquanto. Pode aguardar um pouquinho mais aí para a autorização do plano? Nós estamos esperando aí uma cara que vai ser de evento estacional do seu lado aqui. Eu sou livre, senhor, assim que possível. 7. Obrigado. Sala Gol 923 para o táxi com 184 a bordo, altera com 5,5 autonomia. Autorizado táxi via Índia, Alfa, Delta. Táxi ainda, Alfa e Delta para o ponto espera da 190 Gol 923. Repita o POB. 184. Gente. Ground American 980, gate 11, we're ready for push and start. America 980, pushback and start approved. Call me ready to taxi. Ready for push and start, we'll call you when we're ready for taxi, American 980. Master Top 9840, controle, prossiga. Controle de Salvador, é o Master Top 9840. Master Top, Master Top 9840, controle, prossiga. Salvador, é o Master Top 9840. O Master Top, controle, prossiga. Salvador, é o Master Top 9840. Prossiga. Confirmo que Salvador está operando, estourando a tensão da pista. A pista está deslocada 1.200 metros, operação LS, sem um glide e chuva, pista molhada. Controle Salvador, muito boa tarde, Oxenar 63 no Mono, informação Kilo. Chama 3 no ONU, bom dia, desce para o 040, a chegada Bonf. O ajuste em Salvador no 011. A pista 10 está deslocada 1.200 metros e devido a uma leve chuva que já passou, está molhada. Gente, o Chanel 63 no ONU, autorizado nível 040, autorizaria high speed. É 3 no ONU, velocidade é critério, desce ao 040 e operação LS X-Ray sem glide. Autorizado 040, high speed, autorização LSXP sem glide. Chanel 63 no mundo. Controle Alfa Vitor Juliette, Nova Escola, Fala da Barra. Alfa Vitor Juliette, livre frequência, com nosso contrato local até o retorno. Frequência livre, Fala da Barra, Alfa Vitor Juliette. 3 para o corredor Axé, autorizado decolagem 117, o vento 070 graus, 079. Radial 77, controle. Está na escuta, prossiga. Quero para a informação, a pista já está, a pista 10 está deslocada de 1.200 metros. Está ciente, muito grato. Está aguardando aí próximas recuperações do Radial 77. 304, ciente, aguarde de copo. Ah, você escuta, obrigado. Salvador, 03, decolou ao 05, controle 19.35. 19.35, irá para o retorno. Cardeal 77, Proa Norte, Cardeal 77, limite do computador. O Cardeal 77. Utilizada a decolagem, então no 0,1, 7, cruzando 407. Cardeal 03, prossiga. Decolar, tá 1-7, cruzando 400, 407. Irá prosseguir litoral patrulhamento? Afirmo, se possível, após Londrina, seguir direto para a base Bahia de Aratu. Copiado, reporte, Londrina, Guardião 03. Decolar, Londrina 03. Da Proa Norte, o Cardeal 77. Negativo, será dado o vetor final, Cardeal 77. Cardeal 77 para o localizador direita 060, reporte estabilizado. 060, reporte estabilizado 77. Cardeal 77, a pista está deslocada de 1.200 metros, o LS opera sem um glide, apenas o localizador. Gente, grato. No ONU prossegue até 3 mil pés. Descendo para 3 mil pés, chama 63 no ONU. 3304, pronto, cópia. 3304, prossiga. 3304, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista no 0, saída gola e transição ao fito. Pós-decolagem, curva à direita, controle 119 decimal 3. O transponder 5420. Polo 923, contato na decolagem, subol 360, saída da EL. Perfil da EL, 360 autorizado, 923. 04. Plano 3304, correto, chame quando pronto no portão 02. Para quando pronto, 3304. Cardeal 77, com prédio de aproximação, torre 18, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia, torre pro Cardeal 77. Coxamé, 63, 11, desça para 2 mil pés, reporte no localizador, 10, 11, ajuste. Descendo para 2 mil pés, reportará no localizador, Coxamé, 63, 11. Estimação, por gentileza, já está em vigor o NOTAM restringindo 1.200 metros na pista 1-0? Afirma, informação em curso, Mike. Ok, de acordo com a Mike, então confirmando menos 1.200 metros. Obrigado. Gente. Ligou 923, é uma opção voar na proa 240 por 30 milhas para evitar a formação. Copiado, gol 923, reporte ao final. Reportaremos, obrigado. Cardeal 77 avistado, cheque trem, autorizado pouso, pista no zero, cabeceira deslocada 1.200 metros, pista molhada, vento 080 graus, 10 nós. Tá ciente, Cardeal 77, tá com o trem baixado travado na rota sul. Nono, controle 119, sinal 35. Boa noite, 35, Juliette. Passando o ventaninha, Juliette. Juliette, controle, prossiga. Vitorinha Juliette, decolada 197, solicitar mil pés, via corredor. Controle Salvador, o Master Top 9840, voltando. Vitor Juliette, mantenha mil pés, reporte o farol da barra. Preparado o farol, Juliette. Master Top, prossiga. Master Top 9840, controle, prossiga. Siga, Master Top. É por gentileza, ainda há chuva intermitente sobre o aeródromo? Chuva leve sobre o aeródromo e pista molhada, Master Top 9840. A gente vai entrar em contato com a torre sobre essas informações de Master Top. Estamos em coordenação com o meteorologista, Master Top. É 319, interceptou o localizador. Afirmativo. Complete aproximação, torre 18, decimal 6. 18, 6, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Channel 6319, final 10. Afirme. É o Channel 6319, no localizador. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre, China 6319. 6319, aguardando pista livre. Rádio 77 no solo Zona 3, táxi via Alfa, reporte na Delta. Via Alfa, reporte na Delta, o 77. Área 128.8. 6-1-1, autorizado pouso, pista 1-0, pista molhada, os primeiros são no 1.200 metros impraticáveis, vento 0,90 graus, 1-0-9. Livre pouso, Chanel 6-3-1-1. Bom dia, o voo 605, ciente da Lima. Bom dia, voo 605, desceu 40, chegada bom, o ajuste em Salvador no 0-1-1. 40, né? Décimo 40, chegada Bonfi, 1-0-1-1. Só confirma, senhor, o ILS glide no ar, a pista em toda extensão? Negativo. A pista está deslocada de 1.200 metros da cabeceira 1-0 e o ILS opera sem o glide, apenas o localizador. Tá, muito grato. O Master Top 9840, controle? É, escuta, tranquilo. A informação que o motorista passou foi a seguinte: no momento não está chovendo sobre o aeródromo, a pista encontra-se molhada e não há como prever se a chuva irá prosseguir ou não, porque temos várias formações nas proximidades do aeródromo, inclusive TCUs. Afirmativo, dia 15 Iremos checar a situação da pista agora. Obrigado, Marcos.